0270, Romeu Golf Vitor. Gente, Romeu Golf Vitor. Hotel Romeu Golf Counter. Sobrevoo Itapuã, da Enrimar, após em torno para Enrimar, 500 pés, decola da 17, decola da Enrimar com Proa Sul, contato com a Torre Salvador. Torre 98, decimal 95, aciona 01, 17, controle alternativa 120, decimal 8. Nada. 3745, chame Recife 125 decima 1, alterne 128 decima 8. 251-288-3745, grato, boa. Azul 4463, decola aos 45, controle Salvador em 120 decima 8. 1208, azul 4463, um bom dia. Controle Salvador, azul 4463, cruzando 1500. Azul 4463, contato radar na decolagem. Suba ao nível 1820, saída coral. 1820, coral, azul 4463. Meu hotel, meu Golf, prossiga. Escapar Romeu, hotel, Romeu Golf. Recolagem por ponto de risco, vento 100 graus, 159, recolagem fora do solo. Romeu Golf está fora do solo, já visual com o campo. Gente, até o Romeu Golf fora do solo, Scott Sec. Autorizado cruzamento do campo. Reporta eixo da 1028 livre. Reportará o eixo livre, senhor. O sobrevoo vai ser no CAB, não vai ser Itapuã. Autoriza a proa direto? Afirma, aguarda transferência para o controle até o Romeu Golf. Vai aguardar transferência de controle até o Romeu Golf. 3437, autorizado decolagem no 0, vento 100 graus, 159. É, autorizado decolagem para o 3437. Papai, o meu hotel, o meu Golf, transfere controle 120, decimal 8. Transfere controle, até o retorno, Golf. 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 02. Tô no 0, no 2. Oi, Papá Romeu, até o Romeu Golf. Até o Romeu Golf, não atrasa com informar, reporte sinal para pouso. O hotel Romeu Golf decolou da Enrimar, está cruzando o eixo da 1-0, o sobrevoo vai ser CAB, 500 pés. Sobrevoo ou pouso? Sobrevoo no CAB, senhor. Gente, então, uma tráfego a informar. Golf. Tan 3437, decola os 49, chama controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, para o Tan 3437, obrigado, bom dia, senhor. Igualmente. Uniforme Salvador, bom dia, tá 3437, cruza 1700, Arbor 1. Tan 3437, contato radar na decolagem, suba ao 340, saída Arbor, transmissão Elefa. 340 Arbor, Elefa, Tan 3437. Dia 3804. Identifique, voe Serra Vitor 366, desça para o nível 050. Uno 7, nível de voo 360, saída Arbor 1, transição Elefa. Faz a colagem da pistão 0, primeira curva à direita, controle 120, decimal 8, transponder 5446, Uno 867. Sente autorizado 360 Brasília, upper do Uno 7, decola da 10 com curva à direita, Arbor 1, Elefa. 1208 é o controle, 5446 transponder, igual 1867. 1867, correto, chame pronto para pushback, seu nome. Reposta 867. Oh, controle, alguma possibilidade de voar na proa da posição Elefa, o TAN 3437? Autorizado. Muito obrigado. O 2067, decola o 52, controle Salvador no 20, décima 8. 208, boa. Papatango Bravo Kilo Índia, autorizado alinhar e decolar pista no 7, vento 100 graus, 159. Azul 4463, controle. Azul 4463, né? Azul 4463, o Ilhéus está com dois tráfegos, um no 150 e outro no 170, no seu no rumo oposto. É, se eu transferir no nível 180, eu vou ter que abrir em QDR para a separação para a descida. Tem Gostaria de descer para o 140 a fim de evitar isso? Afirma 140. Então desça para o nível 140 e voe para onde o COB. Desce 140 e voa para onde o COB. Afirmativo. Sinto que atinja o nível 140 antes do través de coral, daqui a 26 milhas. Atrás Salvador, Gol 2067. 2067, suba ao nível 360, solicita direto Mótiva. Por favor, direto Mótiva, Gol 2067. Aguarde coordenação com o Cielo. Meu conflito, táxi via Patiuno, Índia, no ponto de espera da pista 10, Xanê Torre, em 118, decimal 95, ajuste 0012. O Alfa Kilo Vitor, não há tráfego a informar. Frequência livre para a coordenação local. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, boa tarde, suba para 1000 pés, correção 040 na cena coral. Sobe para o 040 na coral, o Bravo Kilo Índia. No meio, desça para 2.510. Ajuste de altímetro no 0, 1, 2. Reporte estabilizado. Papatango Romeu, Golf Victor. Autorizado alinhar e decolar no 0. Vento 1, 10 graus, 159. Alinho da sala no 0. Vitor Charlotão, prossiga. De Vitor Charlotão, autorizado o táxi, reporte para cruzamento da pista no 7. Tá. Voo 2067, chame Recife 125, decimal 1, alterne 126, decimal 0. 251, 260, pô. Então, Vitor, Charlie Hotel, autorizado cruzamento da pista. Segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama Solo Salvador, no 21-9. 4463, serviço radar encerrado, 8 milhas para o través da posição coral. Chame controle Ilhéus, 120, decimal 1. Do táxi, é forte para cruzamento da pista, Hotel Golf Papa. Papatango Romeu, Golf Victor, decola os 58, chama controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Golf Victor. Ah, Papatango Romeu, Golf Victor. Romeu, Golf Victor, contato radar, suba ao nível 090, você da Conde. 090, Conde, Romeu, Golf Victor. 3804, lista para 2500 pés, ajuste no 0, no 2, autorizado, sinal em nave. 2512, autorizado, é a RNAV, dá no 0, 3204. Autorizado, cruzamento, Oscar Golf Uniforme, segue via Quebec, Mike Lima, e na Lima, solo Salvador, no 21-9. Itatiba Hotel para aeroporto de Ilhéus, autorizado via Golf 677, nível de voo 100, saída Coral, após decolagem da pista 10, primeira curva direita. Controle Salvador 120.8, transponder 0265, Vitor Charlie Hotel. Papa do Gosta, Golf Serra, autorizado até a Papá, reporte para cruzamento da pista. Autorizado, chame táxi, Gol no 867. Reporta, pai. Quinto Kilo, Quebec, vou passar a escuta da frequência livre para a sua aeronave, devido a uma aeronave, o LAC, sua posição de 10 horas, 1,5 milhas. O nível, passando, o nível que ele passa é desconhecido, estava em descida do 075 para o tráfego local de Feira de Santana. Matrícula Papai Uniforme, Alfa, Kilo Vitor, estimando pouso no 520. Frequência ali para coordenação no aeródromo de Feira. Golf Serra, prossiga. Oscar, Golf Serra, autorizado o táxi, reporte para cruzamento da pista no 7, na Papá. Para cópia? Oscar, Golf Uniforme para Barreiras, autorizado nível de voo 900, radial 299 de Salvador. Decolo da pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo. Controle 120.8, transponder 5453, Oscar, Golf Uniforme. Oscar, Golf Uniforme correto. Chame pronto para o táxi no pátio 3. São 3-2, 1-6, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Autorizado pouso 1-0. Papatango, Oscar, Golf Serra, autorizado o cruzamento da pista no 7, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, solo Salvador, 121-9. Estabilizou da RNAV, avisando 10-3804. 3804, Bom dia, Torre Otan 3804, na final da 10, embaixo travado. Otan 3804, bom dia, ajuste 10 no 2. Continue a aproximação, guarda a pista livre. Guardando a pista livre. Ao Salvador, gol 867 para o táxi, 182 da borda, autonomia 1340, alterna Cancino. 1867, táxi via Índia, até o ponto de espera da pista 10, torre 98, decimal 95, ajuste 10 no 2. Sente via Índia, ponto de espera 295, ajustado no 012, gol 1867. 1-2, 1-19. 1-2, 1-9, faça a turbulência leve na final, durante toda a final. Gente, são 3-2, 1-6, obrigado pela informação. Oscar Golf Serra, táxi livre, via Apache 1 até o Apache 3, tá pronto, cópia? Pode Golf Serra para Irecê, autorizado nível de voo 100, conforme plano, decola da pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5454, Oscar Golf Serra. Salvador, muito boa tarde, 32, no meio, livrou seus... Oscar Golf Serra, correto, chame para acionamento da parte 3. Então 3216, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3216. Paulo Salvador, é o América 229, na escuta. Prossiga, eu falo. É, solicitação de rebote do pátio 1, no gate número 11 para o pátio 3. Posição número 1. American 229, pode iniciar o pushback, tá? Com a cauda virada lá para Taxi Lima e depois chama para iniciar o reboque. Eu tenho aeronave que vai parquear no gate 8. Chamará para proteger com o pátio 3. Então 32 no meio, graças a Juliette para o gate 08. Juliette 08, 32 no meio. Segmento animado. Para 4000, Serra Vitor 368, autorizado a aeronave 271, desça ao nível 050. Você mantém o 050, ajuda 2771. Camarada, salão 290. Então 3804, táxi via Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, 9. Uno 255, identifique, desça para o 060, servito 367. Desceu 060, para o servito 367. 867, decolador 11, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. 208, uma boa tarde, o meu 867. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 867. Gol 1867. Tudo ao nível 360, saída Arbor 1, transmissão elétrica. 360, Arbor 1 elétrica, poderia voar na proa de elétrica, 867? Autorizado elétrica. Graça na proa de elétrica, 867. América 2, mantém a posição, tem o segundo tráfego agora que vai ingressar no gate 9, aguarda autorização para o reporte. Aguarda autorização para o reporte. Solo Salvador, azul 2790. Azul 2790, para barreiras. Informação com o Fumaic, ajuste no 012, pronto, quase. É, correção é lençóis. Gente, lençóis, pronto, quase. É, nível 160, pronto, quase. Azul 2790, para lençóis, autorizado, conforme rota, nível de voo 160, subida Momo, transição Batap. Após decolagem da pistona 0, primeira curva à esquerda, controle Salvador 120, decimal 8. Aciona no transponder 5467, azul 2790. 0, decola, curva esquerda, subida Momo, Vatá. 208, eu controle, 5467, azul 2790. Azul 2790, correto, chame para acionamento. Chame para acionamento. Marcando 229, faz inicial reboque, inicialmente até o Traverso Gate 06. Eu ia para o gate 06 aqui. Oi, Salvador, é o América 29. Prossiga. Confiado, comentário. Autorizado, prosseguir até o Traverso do gate 06 inicialmente. Até o, o 06. Através até do 06. Indicado aos 1-5 desta hora, Tuba 045, Bravo, Kilo Índio. Papa Romeo, Zero Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prossiga. Tá lembrando o cabo, o sobrevoo agora vai ser Bahia Todos Santos, 500 pés nas costas. Tente Hotel Romeo Golf. Controle 6320, estabilizado aí na... 6320, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, boa. Azul 2771, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro 1012, foi servido 366, autorizado sinal da RNAV. Azul 2771, descendo para 2500 pés, na proa do Sierra Victor 366, chamaremos estabilizado no procedimento da RNAV. Azul 2771. Boa tarde, Xanaia 6141, Xanaia 6141, boa tarde, identifique, desça para o nível 050, servido 367. Voo 1255, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4000, 1012, 1012. Xanaia 6226, desça para o nível 060, boa, servido 368. 368060. Xanaia 229, pode prosseguir o rebote até o pad 3. 867, chame o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, voo no 867. Hotel Romeo Golf, siga pelo setor norte para Enrimar, aguardando transferência. Aguardando transferência, Hotel Romeo Golf. Procedimento RNAV, azul 2771. 2771, chame turno 1 no 8, decimal 95. 1895, a torre azul 2771. Uno 255, autorizado RNAV, reporte estabilizado na final do mês. Tá, nariz estabilizado, Uno 255. 71, bom dia. Azul 2771, bom dia, continua a aproximação, mais pista livre, ajuste 1012. 1012, aguardando pista livre, azul 2771. 2, foi servido 366, autorizado final do procedimento RNAV. 2500, 366, autorizado, 3226. Oceania 320, sala de 21, direita 121, decimal 9. 219. Desça para o nível 0620. Oceania 6320, táxi via Alfa Juliette, remota 14 do Pátio 1. Alfa Juliette, 14, Pátio 1. 120 graus, 15 nós, 120 com 15. Ok, obrigado. Está livre, pouso, azul 2771. Uno 255 reduza para 1709. 1970 reduzindo a 251. Uno 255 informo ATR 72 é o tráfego que o precede na aproximação, passando o servidor 372. Com 1-1-0 nós de grau de speed a 7 milhas. 7-1-0. Bravo Kilo Índia está no espaço aéreo Golfo, serviço de informação de voo e alerta, não há tráfego a informar. Considero o serviço radar encerrado no momento a 7 milhas oeste de Caru Lourenço. Chame torre 1-8-9-5. Papá Romeu, Yankee, Romeu Lima, prossiga. Sobrevoa na Cidade Baixa? Só não copiei o POB-02? Tente. O Yankee Romeu Lima, não atrasa o meu formal, autorizado sobre a velocidade baixa. Desvio. Ouro 255, chame torne 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, bom dia. Uno 255 na escuda. Afirmo, embaixo, travado. Uno 255, forma um helicóptero à esquerda, aproximadamente 500 pés. Setor norte, não interfere. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste na 0, 1-2. B-12 aguardando, sem debaixo, 1-2-5. Azul 2771, solo de 25, direita 121, decimal 9. Direita 219, 2771. Trabalho, boa tarde. Ok, boa tarde. Alô, Salvador, 2771, livrou. Azul 2771, táxi via Alfa, Kilo, posição 2 Lima do Pátio 3. Alfa, Kilo, 2 Lima, Pátio 3, 2771. É 141, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.012, 141. Romeu, Golfo avistado, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, até Romeu, Golfo. Golfo Frequência Livre, boa tarde. 255, solo 28, direita 121, decimal 9. Direita 219, gol 1255. Alô, boa tarde, Bono 255, lembrando. Bono 255, táxi de Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, 04, Bono 255. Renato. 300, 300, Renato, lembrando 4. Estabilizada a missão no 6226. É 226, torre 1 no 8, decimal 95. 245, boa tarde. Xené 6141, reduza para 1 no 80, nós vai seguir tráfego da sua companhia, meia dúzia de milhas à frente. 80, 6141. 1 no 0 graus, 1 no 4, 9. 1 no 0, 10, 10, 10. O RNAV, o Xené 63, 1 no 5, ajuste no 0 no 2. A 315, inicie redução para 2009. Reduzindo, 2009, 315. Cascavel 66, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste do BR de Salvador, mantenha o nível 170, chame Aracaju 120.3. Eu vi o Tastor de Hotel, chame para o táxi. Regina 5 vai seguir tráfego 12 horas e 10 milhas, a mesma companhia com o número 0 de drone, speed, ar 2320. Mobilizou, 61 no patrono, é reduzido com rota solicitada. Chamei 61 no 41, chame a torre frequência 118, decimal 95. Xenem 141, boa, continua com a aproximação, número 2. Ajuste agora 10012, vento para cheque 1000 graus, 1B2. Tiago, as transferências? Aguardando. São Salvador, azul 2790 para o táxi. 58 a bordo, 3 horas e 50, alterna Petrolina. Puxa 6226, solos 34, direita 121, decimal 9. Ajuste no 012. Bate o Ender, ponto de espera 1895-2790. O Vitor Thiago Hotel segue a TR da Azul. Ponto de espera com a torre 1895, ajuste no 012. Uniforme, no espaço 3, 4 a bordo para acionamento. Repórter, táxi, eu acho o Golfo Uniforme. E aí, livre acionamento, repórter, táxi, eu acho que é o Golfo Serra. Salvador, boa tarde, Senna. 62, 2000, Brasil. 62, 2000, boa tarde, Alfa, repórter, antes da Juliette. Alfa, repórter, antes da Juliette. Acha que o Golfo Serra confirma para ver? Gente, acho que o Golfo Serra é o número 3 no táxi, seguindo a TR da Azul após o tráfego Papa Alfa Tango 4 ao Vitor Charlie Hotel. Ponto de espera, torre 1895, ajuste no 012, acho que o Golfo Serra. Solo Salvador 2311, vento para cheque 1000 graus, 12 nós. Gente, aguardando para o Salvador 2311. Está aí da Momo, transição frote, pegou a pista 10, curva esquerda. Aciona 5451 no controle 120 decimal 8. Autorizado para Fortaleza, Índia 370, na Zulu 19, Bangu, recebi a pouco, recebi a Fortaleza. Decola da pista 10, controle 25, saída Momo, recepção próxima. Transponder 5, 4, 5, 1, e o controle 120, 18, 32 no meio. Correto, pode plantar 32 no meio. Espera, mantém o ponto de espera. Mantém. Oxenem 141, solo de 36, direita 121, decimal 9. 219, 141. 7, 7, 7, 7. Paulo, tá matando o ótimo, boa com o uniforme. Consigo, chegou o uniforme. Pátio 3, capitanado, Romero 4 de OB. 6 horas, decidido a automação, Salvador, pronto para o centro. Aí chegou o uniforme, após a voz da Bianca ingressando no pátio principal, autorizado. Ingressar no mesmo, até ponto de espera, 1895, ajuste 1011. Pode andar na Gaviana, para a saída pode ser da 1-0. Solo, boa tarde, Xenem 141, de pronto. Xenem 141, táxi via Alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa, cidade de Xenem. Solo, Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230. Informação mais, pronto, cópia. Prossiga na escuta. Passeio 2230, autorizado. Vitória da Conquista 180, saída Arbor 1, Elefa, após esse teu piloto, esse Vitória da Conquista. Aciona 5506, controle 1208. Autorizado, Conquista 180. Decola da 1-0 direita, Arbor 1, Elefa, após o piloto, 5506, transponde, 1208, controle 2230. Correto, após pronto, passeio 2230. Zero, após a passagem de 2-2, autorizado, olhar e manter pista no zero. Após o repouso, olhar e manter 2-7-9-0. Ela tem uma tempo de espera. Direita 121, decimal 9. 1209, ótimo dia, minha terceira. Gente, descida fica a crescer em frequência ali para a coordenação. Sim. Aonde? Oxenem 315, táxi via Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette, Oxenem 315. 100 graus, 159. Leio e decolar, minha 20 na torre, frequência 118, decimal 95. Autorizado, Helena, mantém a pista no zero. Torre Salvador, boa tarde, é o Papatango e Romeu Lima. Papatango e Yankee, Romeu Lima, confirma intenções sobre o voo para o Estapuã? Firmo, passou agora para o Tossu. De manter o setor do farol da ponte, se referir com a sinal no zero, na pista, ou Yankee Romeu Lima. Yankee Romeu Lima, autorizado sobre o voo farol de Itapuã, não há tráfego a reportar. Cabe autorização, Yankee Romeu Lima reportará no local. Azul 2790, decolar 241, chame o controle, 120, decimal 8. 208, azul 2790. Controle o azul 2790. Azul 2790, contato radar na decolagem, suba para nível 160 via saída Momo. Via saída Momo, subindo para 1960, azul 2790. Passando o Vitor Charlie até autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 15 nós. Número 2, mantenha o ponto de espera. Tá passando o Vitor Charlie Hotel, decolado aos 4-2, no via direita, no perfil da saída coral, e chame o controle, 120 decimal, último voo. Vai com a direita, partindo da saída coral, Vitor Charlie Hotel, chama o controle 1208, Charlie Hotel. Controle de Salvador, com a Patango, Vitor Charlie Hotel, decolou pista 90, saída coral. Patango, Vitor Charlie Hotel, contato radar decolagem, suba para nível 100, saída coral. 100, saída coral, é autorizado voar direto coral, Vitor Charlie Hotel? Autorizado, direto coral. Direto coral, Vitor Charlie Hotel. Bosca Golf Sierra, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 14 nós. Solo Salvador, parceiro 2230, com estacionamento. Aguarde o parceiro 2230. É, mas 315, portão 07, Juliette 07. Equipado ponte, como é o Lima?